A geografia do meu caminho me leva a lugares que eu mesmo desconheço. De onde surge um novo sentimento? Não importa o que eu tenha que perder ou ganhar, devo seguir sem olhar para trás, pois o novo sempre ressurge e me mostra mais. Apenas ser feliz. Curte este céu azul e continuar sendo um aprendiz. A geografia do meu caminho me leva a lugares que eu mesmo desconheço. De onde surge um novo sentimento? Não importa o que eu tenha que perder ou ganhar, devo seguir sem olhar para trás, pois o novo sempre ressurge e me mostra mais. Caminhada essa geografia, uma luz me ilumina, me fazendo acreditar que ainda é possível mudar a geografia do sonhar. Não é preciso de muita coisa, só de um lugar no seu habitat, para o amor se construir e a gente continue nesse caminhar. A geografia do meu caminho me leva a lugares que eu mesmo desconheço. De onde surge um novo sentimento? Não importa o que eu tenha que perder ou ganhar, devo seguir sem olhar para trás, pois o novo sempre ressurge e me mostra mais.